autorizado 330 para Recife via Aperuíste 58. Decola da pista 10 com curva esquerda, Puca, Caju. 1208 é o controle, o transponder hoje é o 5150. Tá 3890. Reportarei, obrigado. Zero 03, prossiga. Tempo estimado de voo 2 horas, Edinaldo 3 no PLB. Autorizado táxi, reporte, ponto zero. Pronto para iniciar a decolagem. Pax, voo 1607, está com 180 a bordo, 180, 3 horas e 50 ao pé no galhão. Deputado Pax e a Pax, Índia, atmosfera da 10, torre 118.95. Bom dia. Salve Salvador, bom dia, o TAN 3156, a gente tem informação eco para Galeão. Mandando cópia, teria a saída prevista? Valeu, Leda Brice, graças. no 607 aos 12, controle 120, decimal 8. Rodou 20, décima 8, tem um bom dia, do 1906. Salvador, bom dia do Gol 1607, decolou na Tael, Leda. Gol 1607, contato radar, subou 360, saída Tael, Leda. Vindo para o nível 360, no perfil da Tael, pressão Leda, Gol 1607. Solo Salvador, bom dia, o Azul Alfa, Yankee November. Qual seria pro ideal, Cruz? Dois, quer atualizar direto o lençóis, se estimar de pouso quando possível. Direto lençóis, nada quando possível. Ação de reboque do pátio 3 até o finger de número 8. É, estamos finalizando a ação de reboque. Vamos que venha, por favor. Ok, autorizado, chamarei para ingressar a pátio principal. Solo Gol 1897 com 107 níveis a bordo, 2 horas 59, alterna cabine, está pronto para o ataque. Direita, suporte espera, está no 0, 208, máximo em trato. Muito grato, repórter livrando a CTR, guardião 06. Vou parar livrando a CTR. Só uma dúvida pra gente, por favor. O 3290 já tá com autorização, tudo, e provavelmente ainda tem o fechamento da pista às 10h26 do Lu. E eu queria saber o seguinte, se mesmo com a gente com autorização, a gente pode decolar próximo desse horário ou passando desse horário das 10h26. Aqui o 3153 já está pronto para o pushback, enquanto ele decolar antes. November na escuta. Ok, senhor, mantendo posição. Solo, tá 3890, estamos na remota aqui. Não sei se falar remota aqui, mas está pronto para fazer estacionamento. Forte ataque, cuidado. Gente, 120 com 10. Gato. 897, decolada aos 18, controle 120, decimal 8. 208, boa. Boa. Sete no 5 ali, mantém. Salvador, 1897. 897, suba o 360, saída da... Ah, é o 360, obrigado. Guardião 03, na forma PLB? 011. Muito bom dia, o Alphen aqui, Alfa, está no pátio 3, pede autorização de reboque para o pátio principal, posição de número 9, para aerociente. Ok, obrigado. É Alfa aqui, Alfa Ambiente. Os três possuem condições visuais a 1500 pés, frequência livre até a volta. Zero sete, chame Recife, 125, um, alterno 3, 3, 2, 5. 25, 1, alterno 1, 3, 3, 2, 5. Bom dia a todos, amanhã 3, 153, 136 bordo, autonomia de 3 horas e 30, Fernando Capita. É, está fazendo 3, 3, 3, no 5 aos 22, controle 1208. 208, obrigado, bom dia. Boa, é o 107 ou no 5, eu vou decolar no professor. Contato Sultan 3290, estamos com 1105 a bordo, 3 horas e 35, qualquer na Natal. Bahia aqui no momento, é só limpeza do ingresso no pátio principal. Afirmativo, seu. Ingresso no segundo para o 08. Alfa, Alfa, seguiu o Embraer à nossa frente. Ciente. Autorizado, 50 graus, 10 nós. Ingresso de decolagem, tá 3153. Tá pronto? Gol no 897, chame Recife, 251, no termo 3325. Decolagem, 120 graus, 10 nós. Zona 53 decolado aos 2:30. Livre da restrição, autorizado a iniciar a curva à direita. Autorizado, curva à direita, tá 3153. Chama agora o controle, 208? 1208. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3153, passada 2110. 3153, 320, saída da Elfilance. Autorizado curva à direita antes da restrição de 3 milhas. Então vai interceptar de 198 e na Dael. Oi, Dael, 3153, intercepte a 98 em Dael, depois prossegue conforme autorizado. Poxa, muito grato, manda Dael. Controle 1208. Bom dia, tá 3890, decolou no perfil da Puca, Aracaju. Bom dia, 3890, 330, Puca. 330, Puca, tá 3890. Vou no 715, chame agora o centro Recife em 128.8, alterna 1260. 1228, 260, obrigado, bom dia. Solo, tomando azul, Alfa e aqui 90, informa técnico do reboque, estacionado no gate 8. Informa técnico do reboque no gate 8. Ok, bom dia, obrigado. Até um minuto. A 3890, Recife 12685, alternativa 12545. 2685, alternativa 12545, Recife, obrigado, bom dia, bom domingo, está 3890.